Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui com Criadores e Criaturas, o seu programa de covers, regravações, versões. Hoje vamos ter versões diferentes num programa exclusivamente voltado a MPB. Você vai ouvir hoje versões de Alceu Valença, Beto Guedes, Tom Jobim, Chico Buarque, Djavan, Bezerra da Silva, Moreira da Silva e tem muita coisa boa. Vamos abrir então com o mestre Tom Jobim na voz da Luciana Mello. Você vai ouvir agora Luísa. Na sequência, uma parceria de Tom e Chico Buarque, interpretada pela Elba Ramalho. Bom programa para todos nós. Lua, espada nua, boia no céu, imensa e amarela, tão redonda a lua, como flutua, vem navegando azul do firmamento, e no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Criadores e criaturas. Nordestina que eu sabia, minha sina era no Rio, vim morar em Araripe. Eu topei com o chofé de um jipe que descia pra Sergipe pro serviço militar. Esse maluco me largou em Pernambuco quando um cara de trabuco me pediu pra namorar. Mais adiante, num estado interessante, um cacheiro viajante me levou pra Macapá. Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar naquele norte, eu não queria acreditar. Juntei os traços com um velho marinheiro, viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará. Voltei pro crato, fui fazer artesanato de barro bom e barato pra moda economizar. Eu era um broto, também fiz muito garoto, um mais bem feito que o outro, eles só faltam falar. Juntei a prole, me atirei no São Francisco, enfrentei raio, por isso correntei essa coisa má. Ainda arrumei com um artista em Piratora, mas um filho vim embora cá no Rio e parar. Peripanema foi que nem bebê Jurema, que cenário de cinema, que poema beira-mar. E não tem tira, nem doutor, nem ziguezira, quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar. E não tem tira, nem doutor, nem ziguezira, quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar. Thank you.

Muito bem, esse aí foi o Barcelona Sessions, cantando o Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento. Teve antes outra dos mineiros, Beto Guedes, com o Sal da Terra, na versão de Roupa Nova e Ivete Sangalo. Antes, abrindo o programa, teve Luciana Mello com Luísa e Elba Ramalho com A Violeira, a primeira só do Tom Jobim e a segunda uma parceria do Chico com o Tom. Vamos em frente então agora com a Maria Rita. Que maravilha! Chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Lá fora está chovendo. Sem cessar.

agora é uma atriz. Saída de outra peça, chamada Doces Ardis. Quando beija sua boca, ela começa a fraquejar. Por onde anda a sua mão, você só quer se aproveitar. E ela delira, rodopiando no salão. Os dois parecem um casal, mas é mentira. Essa menina pode ir pro Japão. Na vida real, você é quem enlouquece, apaga a última luz. E nos cantos do seu quarto, a figura dela fosforece ao som do último blues. Na rádio cabeça, se puder esqueça a menina que você seduz. Começa a fraquejar. Por onde anda a sua mão, você só quer se aproveitar. E ela delira, rodopiando no salão. Os dois parecem um casal, mas é mentira. Essa menina pode ir pro Japão. Na vida real, você é quem enlouquece, apaga a última luz. E nos cantos do seu quarto, a figura dela fosforece ao som do último blues. Na rádio cabeça, se puder esqueça a menina que você seduz. Criadores e criaturas, hoje com o especial MPB. Você acaba de ouvir Paulinho Mosca junto com Marcos Suzano cantando O Último Blues, do Chico Buarque. Chico, que esse ano faz 70 anos de idade, segue aí encantando a mulherada Brasil afora. Antes teve o Kid Abelha com Solidão Que Nada, do Cazuza, uma versão que tocou bastante nas rádios. Também teve o Tim Maia com Oceano, do Djavan. E a Maria Rita abriu esse bloco com Que Maravilha, do Jorge Ben. Vamos pro intervalo agora. Quando a gente voltar, tem uma cover de Baiano e os Novos Caetanos. Lembra deles? Até já. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Já estamos de volta, intervalo rapidinho. Programa hoje, você já deve ter percebido, só MPB. Um programa dedicado a MPB, covers de grandes clássicos da música popular brasileira. E agora a gente vai com uma cover do Baiano e os Novos Caetanos, que era um trio composto pelo Chico Anísio, o Arnô Rodrigues e o Renato Piau, que satirizava os Novos Baianos e o Caetano Veloso, e fizeram algumas músicas que rolaram bastante. Essa aqui é o maior sucesso deles. Vou bater pra tu, pra tu bater, pra tua patota. Quem canta essa versão agora, drum and bass, é a Daniela Mercury. Vamos lá então com Baiano e os Novos Caetanos. Vamos jogar uma capoeira. We'll be right back. criadores e criaturas. Caô, caô, caô, caô, a justiça chegou. Ai, malandra, se liga. Zé da Silva provando e comprovando a sua versatilidade. Pra lá, caosada! Ô, rapaz! Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Lá na tendinha bebeu cachaça e até barulho fumou. Foi no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato às próximas eleições. Próximas eleições. As próximas eleições. Fez questão de beber água da chuva. Foi lá na macumba, pediu ajuda. Bateu cabeça no conga. Deu azar, a entidade que estava incorporada. Disse esse político é safado. Cuidado na hora de votar. Também disse, meu irmão. Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito, bater numa mulher que não é sua. Deixou a nega quase crua no meio da rua. A nega quase que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto. Hoje venho resolvido, vou lhe mandar para a cidade de pé junto. Vou lhe tornar em um defunto. Você mesmo sabe que eu sempre fui um malandro malvado. Somente estou regenerado. Cheio de malícia, dei trabalho à polícia pra cachorro. Dei até no dono do morro. Mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo. Agora me zanguei consigo. Hoje venho animado a lhe deixar tudo cortado. Vou dar-lhe um castigo. Meto-lhe o aço no abdômen, tiro fora o seu umbigo. Aí me tiro o aço. Picoleria caindo, disse: moringueira, você me feriu. Então disse: é claro, você me desrespeitou. Mexeu com a minha nega. Você sabe que em casa de vagabundo, malandro não pede emprego. Como é que você vem com chavecagem? Armado, eu quero ver gordura que apunha esta cara. Aí meti a mão na aduana, na peixeira, porque sou de Pernambuco, de Olinda, cidade pequena, porém decente. Peguei o vargulino pelo abdômen, desci pelo duodeno, vesícula biliar e fiz de uma dobagem. Ele caiu, bum, todo ensanguentado. E senhoras, como sempre nervosas: meu Deus, esse homem é enorme, moço. Coitado, olha aí, está se saindo em sangue. Olha, minha senhora, dele óleo perfurado, que desilina, estrepomicina, terbiose, indrazida e até vacina salve. Mas o homem já estava frio. Agora, malandro que é malandro, não denuncia o outro. Espera para tirar a porra. Então, diz o malandro: vocês não se afobem, que dessa vez o homem não vai morrer. Se ele voltar, dou pra valer. Vocês botem terra nesse sangue, não é guerra, é brincadeira. Vou desguiando na carreira. A jumbusta já vem e vocês digam que eu estou me aprontando. Enquanto eu vou me desguiando, vocês vão ao distrito, ao denúncia se desculpando. Foi um malandro apaixonado que acabou se suicidando. Aí é o Kid Makalevski, o gatilho mais rápido da Zona Oeste, na subida do morro. Agora é já. Criadores e criaturas. Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Ei, mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Tantos planos. Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Ei, tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua brincar no teu rosto. Yeah. vai dormir nosso sonho. É isso aí, meu. Criadores e criaturas, especial MPB. Você acaba de ouvir meu amigo Maurício Pereira cantando Muito Estranho, do Dalto. Uma versão mais rapidinha do Maurício Pereira e a banda Turbilhão de Ritmos. Antes teve dobradinha de samba. Zé Cabaleiro e Jardes Macalé cantaram Na Subida do Morro, do Moreira da Silva. E o Rapa transformou em reggae o Candidato Caô Caô, do Bezerra da Silva. Antes ainda, abrindo esse bloco, Daniela Mercury com Vou Bater Pra Tu, Pra Tu Bater Pra Tua Patota, do Baiano e os Novos Caetanos. Muito bem, vamos em frente então. Agora, não sei se você lembra da chamadinha do programa que falava Você vai ouvir coisas estranhas. Você vai ouvir duas coisas bem estranhas agora. A primeira é uma versão do Hanagori, que é uma banda lá de Pernambuco, para Agalopado, do Alceu Valença. E depois tem Nelson Gonçalves interpretando Nada Por Mim, da Marina, que virou um bolerão. Vamos lá então, metal e bolero na MPB. Quando eu canto, seu coração se abala, pois eu sou porta-voz da incoerência. Expressando seu gesto de clemência, sei que o meu pensamento atrapalha. Pego só seu cavalo de batalha, faço a lua brilhar no meio-dia. Quem pensamento transforma em calmaria, dou um beijo no fio da navalha pra dançar e cair nas suas malhas, gargalhando e sorrindo de alegria. Seu solar não se expande, o meu riso e o meu choro não tem plano. criadores e criaturas. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vá e eu não fui. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Você me diz o que fazer, mas não procura entender que eu faço só pra te agradar, te agradar. Me diz até o que vestir, por onde andar, por onde ir, mas não me pede pra voltar. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Casar, irá ser um bacuri, irá ser um bacuri. Vou-me embora pra Bahia, vou batizar no Bom Fim. Na Bahia tem, diz que tem. Mas se for me parecendo que os meninos vão nascer apontado na igreja que tem lá, eu sou obrigado a comprar minha passagem pra voltar pra cá. Não é? A Bahia tem 365 igrejas. Na Bahia tem uma. Eu me batizei. Na segunda eu me crismei. Na terceira eu vou casar com uma mulher que eu quero bem. E na terceira eu vou casar com uma mulher que eu quero bem. Numa eu me batizei. Na segunda eu me crismei. Na terceira eu vou que eu quero bem. Se depois que eu me casar me nascer um bacuri, vou-me embora pra Bahia, vou batizar no Bom Fim. Na Bahia tem, diz que tem. Mas se for me parecendo que os meninos vão nascer no portão na igreja que tem lá, sou obrigado pra minha passagem pra voltar pra cá. A Bahia tem Fala pra mim, onde mais você consegue ouvir Garganta Profunda cantando Dorival Caymmi? Só aqui na Rio Sul Rádio, meu amigo. A sua programação de classe mais do que especial. Esse aqui é o Criadores e Criaturas, hoje dedicado a MPB, só tocando grandes clássicos da MPB em versões diferentes, em regravações. Então, antes do Garganta Profunda, que tocou 365 Igrejas, do Dorival Caymmi, como eu já falei, você teve o Nelson Gonçalves. Vocês sabem quantos discos o Nelson Gonçalves lançou? Nada mais, nada menos do que 183 discos em 78 rotações e 128 álbuns. Ele é o terceiro maior vendedor de discos da história do Brasil. Mais de 75 milhões de discos ele vendeu. Só fica atrás do Roberto Carlos, com 120 milhões, e Tunico e Tinoco, com 150 milhões. Pois é, o Nelson Gonçalves também participou aqui do Criadores e Criaturas, cantando Nada Por Mim, da Marina. E abrimos esse bloco com Hanagoric, uma banda lá de Pernambuco que gravou Agalopado, do Alceu Valença. Meus amigos, é isso. Com um pouquinho de história e muita MPB, fechamos o Criadores e Criaturas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. O programa da semana que vem vai se chamar Os Especialistas e é dedicado a grupos que ficaram famosos só fazendo covers. São eles que alimentam esse programa aqui. Um abraço para vocês, até semana que vem. Boa semana. A Copa já entrou na sua reta final, estamos aí nas oitavas. Tem gente que tá feliz, empolgado, tem gente que não tá nem aí pra Copa, mas para você que gosta, aproveite, porque só faltam 15 dias para ela acabar. Um abraço, gente, até semana que vem. Fui. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas, com DJ Nandão.